Glória a vós, Senhor. Jesus entrou num sábado em casa de um fariseu notável para uma refeição e eles observavam. Observando também como os convivas escolhiam os primeiros lugares, propôs-lhes a seguinte parábola: quando fores convidado às bodas, não te sentes no primeiro lugar, pois pode ser que seja convidada outra pessoa de mais consideração do que tu, e vindo que te convidou, te diga: cede o lugar para este. Terias então a confusão de dever ocupar o último lugar. Mas quando fores convidado, vai tomar o último lugar, para que quando vier o que te convidou, te diga: amigo, passa mais para cima. Então serás honrado na presença de todos os convivas, porque todo aquele que quiser se exaltar será humilhado, e todo aquele que se humilha será exaltado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Num primeiro momento, você escutando esse evangelho, parece que Jesus está dando aula de etiqueta, como se portar num banquete, numa mesa, e não é. O propósito de Jesus fazer essa comparação, essa analogia, é para deixar claro a última mensagem que ele queria reforçar. Todo aquele que se humilha será exaltado, e todo aquele que se exalta será humilhado. E para que os seus interlocutores compreendessem essa virtude da discrição, ele compara a um convite de banquete. Jesus não está falando aqui de um banquete aqui na terra, mas do banquete da vida. Uma vida que deve ser, estar a serviço. Que os discípulos tomassem isso como norma de vida. Que a ânsia de ser exaltado não tome conta do agir dos apóstolos, mas procurar o serviço, o último lugar. Por isso, você vai perguntar: mas esse conselho de Jesus, ele mesmo viveu? Porque ele disse: o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida pelos seus. Minha esperança repousa em tuas mãos, tu és o meu abrigo, mesmo na tribulação. Na noite mais escura, se devo enfrentar, não temo, em ti confio, tua voz vai me guiar. Mesmo que o mar não se abra pra eu passar, sei que sobre as águas me fazes andar. Mesmo que o mar não se abra pra eu passar, sei que sobre as águas escutar a tua voz. Como é difícil silenciar o coração. Como é tão fácil escutar só o que me agrada. Como é tão fácil não querer aprovação.